unido todo momento. Ouço sempre você chorar, me dizendo: Senhor, não dá mais pra continuar. Sei que sua cruz é pesada, difícil de carregar. Vejo seus ombros feridos, parecem não suportar. Eu te falo nessa hora, não desista, estou com você. Estou aqui, a vitória hoje eu vim te trazer. Filho, te digo, não temas, estou com você. Nunca te deixo, jamais te abandonar. Tenho colhido suas lágrimas, não deixei cair ao chão. Eu te falo nessa hora, não desista, estou com você. Estou aqui, a vitória hoje eu vim te trazer. Filho, te digo, não tem. Mas estou com você. Nunca te deixo, jamais te abandonarei. Quando tu choras, eu choro. Não resisto ver você sofrer. Eu te amo demais, não olhe pra trás. Eu sou teu filho. Sou teu filho.